música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Ao sábado à tarde no Canal 2, é tempo de trazer ao presente bonitas emoções do passado. K790, um programa em homenagem a este suporte de gravação que teve o seu apogeu nos anos 90. Recorde músicas e acontecimentos. Aqueles bonitos momentos da adolescência de muitos de nós. K790, aos sábados, entre as 16h30 e as 17h, com Nuno Miguel, no Canal 2, na Antena Web. Vinil 80. Do mesmo autor de K790, Nuno Miguel leva até si, todos os sábados, no Canal 2, Vinil 80. Um espaço radiofónico destinado a recordar os grandes sucessos daquela década, retirados diretamente do vinil. Vinil 80, aos sábados, às 19h30, com Nuno Miguel, no Canal 2, da Antena Web. Chamaram-lhe a década da loucura. O Festival da Canção chegou a Portugal, o nome Simão de Oliveira passou a ser uma referência incontornável, Elvis Presley começou a ganhar força, apareceram os Beatles, todos rumaram a Woodstock, tudo nos anos 60. É o programa no Canal 2 da Antena Web que vai trazer até si o melhor da década que se iniciou há precisamente 50 anos. Melodias portuguesas, francesas, italianas e por aí fora. É sempre bom recordar os anos 60. Sábado, às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Tem agora início. A 100%. Muita energia. Muita música. E muito boa disposição. A 100%. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um A 100% aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Pois é, estamos de volta. É mais uma sexta-feira, mais uma altura em que queremos as energias em alta, porque estamos a chegar ao fim de semana e porque lá está, é sempre bom mantermos as energias em alta, as energias positivas, para que o nosso fim de semana comece da melhor maneira. E para ajudar a isso, nós vamos trazer nestas duas horas de emissão grandes músicas, grandes sucessos da atualidade, mais antigos e também, já sabem, a nossa agenda de espetáculos, primeiro a de sexta, depois a de sábado e depois ainda a dos restantes dias. Já agora, quero só dizer aqui aos nossos ouvintes, porque o tempo é curto, não há muito tempo para o informar, de que às 17 horas, e só antecipando a nossa agenda, às 17 horas os Perfume vão estar no Gaia Shopping em Vila Nova de Gaia a dar um pequeno concerto a partir das 17 horas. Deixo então a informação para todos os nossos ouvintes, saiam a correr, ainda vão a tempo, faltam mais ou menos 60 minutos, mais coisa, menos coisa, aquilo também nunca começa a horas, portanto... Vamos à música para abrir esta nossa emissão, um grande, grande tema, All Night Long, a música de Alexandra Burke, ainda Take It Off, música de Kessa, temos também Amazing de Inna e para acabar, uma recordação de 1999, a grande latina Jennifer Lopez com Waiting For Tonight. É assim que vamos dando o pontapé de saída para mais uma edição do nosso Rádio Tarde, aliás, do nosso 100% do Rádio Tarde, acabou agora, saí agora de lá, do nosso 100%. Muito obrigado, caros ouvintes, por fazerem do Canal 2 da Rádio Antena Web a vossa escolha de preferência. Vamos à música? Até já! Putting it down with the lovely, beautiful Alexandra Burke, that is. Now let's get it in. All night long. I see everybody around, but it feels like we're in private. Ooh, I know you want me so bad, cause you just can't seem to hide it. The lights are moving. yeah. Can't stop, won't stop. Every the way you make it bad, right? Don't stop, cause I'm ready to get down. I'm ready to unleash the beast. In my mente, I'm a freak, man. Alexandra, dale que tu eres. But make sure that you're ready. See, I've met her at the bar. Introduce myself as Bulldog. That's when she LMFAO. And we took shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots for show. See-through dress, stockings, no thong. Mommy got it going on. She heard her favorite song. I told the DJ, play it all night long. Let's go. Thank you. waiting for tonight. Oh, I've dreamed of this. Depois de Waiting for the Night de Jennifer Lopez, vamos continuar no ano de 1999 para escutar de lá mais dois temas: Kiss When the Sun Don't Shine, música dos Venga Boys, e Sometimes, música de Britney Spears. Vamos depois saltar, ainda que para trás, tipo caranguejo, para ouvirmos Super, a música da grande Alanis Morissette. Logo depois trago-vos outra, gravada mais tarde, creio que no ano 2000, a música é dos M5 e chama-se It's Gotta Be Me. E é assim que vamos dando prosseguimento à nossa emissão. Trago-vos por agora só mais músicas, mas atenção, porque daqui a pouco chega a nossa primeira agenda com os espetáculos para hoje. E já sabem então que às 5 da tarde os Perfume vão estar no Gaia Shopping a dar um pequeno concerto a partir então das 17 horas no Gaia Shopping da cidade de Vila Nova de Gaia. Vamos à música, até já! Every Friday, my head is spinning round and round. Been working all week now, baby. Yes, it's my day. I'm taking.

gonna be me. Agora para a nossa agenda. Exatamente, para a nossa agenda. Ora, Yolanda Soares vai atuar hoje na Figueira da Foz, no Casino da Figueira da Foz, à meia-noite. É um concerto então que não pode perder. Perfume, eles, como disse então, vão estar no Gaia Shopping às 17 horas. Já tinha deixado esta informação. Tim, que vai estar em Paredes às 21 horas hoje. Então, não pode perder o concerto deste grande senhor da música e vocalista dos Chutes e Pontapés. Easy Way, Festival a Duas Rodas. Eles vão estar em Águeda. Vão estar mais precisamente no Crossódromo, ou Crossódromo, aliás, Internacional de Águeda. E vão estar então a atuar os Easy Way, vão estar a atuar às 23 horas. Os Mazgani Sons vão estar também a atuar em São João da Madeira, no auditório de São João da Madeira, tanto dois concertos aqui no distrito de Aveiro, este às 21h30. Samuel Uria, que tem um single, já não sei se é um single, se é um CD, chamado Nem Lhe Tocava, vai estar em Sintra, no, mais precisamente no Cadaval, vai atuar a partir das 22 horas com entradas pagas. Enfim, pronto, é a informação que tenho para vos dar. Varia consoante o local onde se encontrar. Os Expensive Soul vão estar no festival Experimentar-te em Passos de Ferreira, a capital do móvel, que vai ser neste fim de semana a capital da música também, com o Experimentar-te. Vão atuar às 23 horas, os Expensive Soul. E por fim, os Quinta do Bill, que vão estar em Mafra, nas festas da cidade, a partir das 22h30. E por agora é tudo. Daqui a pouco, mais daqui a algum tempo, vou trazer então a agenda de espetáculos para amanhã, 25 de setembro de 2010. Por agora é à música que vamos voltar nesta tarde de sexta-feira, aliás. E vamos ficar então primeiro com Oliver Armey recordando Elvis Costello. E logo depois um grande tema, também do ano de 1999, ano que eu por acaso gosto muito. A música chama-se Touch This Child e é um grande single de um grande senhor, o camaleão David Bowie. Vamos depois ficar com mais música. É verdade, só grandes temas. Baby Come On Over Tonight, de Samantha Mamba. E para acabar, Miss James. It's a Fine Day, uma grande música, daquelas que nos fazia balançar, se fosse preciso, a noite toda, no início, aliás, em meados da década de 90. Vamos lá balançar então um bocadinho com estas quatro grandes músicas, que começam agora com Oliver Armey, de Elvis Costello.

Este é o seu canal 2 da Antena. Baby, come on over tonight. We can make it alright. Take a piece of my heart and go from the start. You say that you want me again and again. You say that you need me to be more than just your friend. So I thought about it and maybe you're checking your records, and they seem alright. Baby, come on over tonight. We can make it alright. Take a piece of my heart. And go from the start. Baby, come on over tonight. Yeah, yeah. We can make it alright. Yeah, yeah. Boy, there's no one like you. Ooh. Do you feel it too? Do you feel it too? Baby, come over, come on, baby, come over. So then we get together, if just for a while. Let's make it happen, don't waste any time. And now I need to find out what you're about. So come over tonight, let's sort this out. Agora para o intervalo do nosso 100%, mas não poderia deixar de ir para o intervalo sem vos trazer mais 4 músicas. Ai meu Deus, e que músicas! Tragedy dos Bee Gees! É Tragedy, mas é bem dançável e tem energias quanto mais para nós podemos libertar-nos à nossa vontade. Logo depois, The Deeper Shade of Blue, música dos Steps. Ai, como eu gosto desta música! Desta e de C'est la vie, dos Ace of Base, mais uma do ano de 1999. E vamos acabar em grande com outra grande música. Sabem qual é que é a música que vai tocar a seguir? Let the Sunshine. E se não conhecem só pelo título, eu nem vou atrever-me a cantar, só para não estragar a surpresa. Não é que eu canto mal, quer dizer, tem dias, bom, pronto, a maior parte dos dias, mas não interessa. Mas o que interessa é que a música é bem cantada, é, dá mesmo para dançar, mas atenção, isto é perigoso, porque quem, por exemplo, tomou daquelas bebidas energéticas, não vai conseguir parar. Se esta música já por si é quase tão poderosa como uma bebida energética, quem juntar a isto uma bebida energética, aí é que vocês vão ter asas para voar e voar e voar. Vai ser um festival. Só música repleta de energia para mantermos-nos todos em alta neste final da semana, sexta-feira, 24 de setembro de 2010. Bee Gees com Tragedy abrem as portas para mais uns quantos minutos de dança. Vamos a isto, depois de intervalos, tudo volta. Até já! In a life, in a life. C'est la vie, c'est la vie, on the road tonight.

it sure is hard to do. It sure is hard to do. And I know they say if they don't come back again, that it's meant to be. But those words ain't pulling me through, 'cause I'm still in love with you. I spend each day here waiting for a miracle. Turned it inside out. And if we walked away, would it make more sense? But it tears me up inside just to think we still could try. How long must we keep riding on this carousel, going round and round and never getting anywhere on a wing and prayer? Yeah. Canal 2. So unimpressed but so in awe. Such a saint but such a whore. So self-aware, so full of shame. So indecisive, so adamant. I'm contemplating, thinking about thinking. It's overrated, just get another drink and watch me come undone. They're selling razor blades and mirrors in the street. Because I'm scum and I'm your son. I come undone. I come undone. So rock and roll, so corporate suit. So damn ugly, so damn cute. Trained so animal, so need your love, so you are. I'm not scared of dying, I just don't want to. If I stop lying, I just disappoint you. I come undone. They're selling razor blades and mirrors in the street. We'll be right back. Sim, então, gostaram, ouvintes? Pois é, pois é. E atenção, porque chega agora a nossa segunda agenda. Ora, e cá estou eu. Pois é, pois é, pois é. Agora com a nossa segunda agenda, exatamente. E vamos trazer, então, os próximos concertos para amanhã, 25 de setembro de 2010. Blind Zero, eles que vão atuar amanhã em Resende às 22 horas. Os The Lucky Dukies vão atuar em Espinho, no Resort Solvet, naquela zona de golfe lá em Espinho. Eles vão atuar então a partir das 22 horas e com entrada por convite. Pois é, pois é. Podem obter, quem sabe, os vossos convites em solver.pt, para quem não souber escrever, www.solverd. Aliás, solverde. .pt, eu peço desculpa, isto aqui parecia-me outra coisa. Sol Verde! Pois é, o Resort Sol Verde, sim, já está mais perceptível. Sol Verde em Espinho. Eu estava, sabes, eu não conhecia nada para aquela zona, quer dizer, mas pronto. Nunca tinha visto falar. Sol Verde, já, perfeitamente. Sol Verde é bem conhecido a nível nacional e internacional também. Sol Verde, eles vão então comemorar um aniversário, mais um aniversário amanhã. E então vão ter os The Lucky Dukies a atuar para eles e para todos os convidados. Moonspell no Festival Duas Rodas, em Águeda novamente, desta vez às 22 horas. Rita Red Shoes, eu gosto sempre deste nome. Santiago do Cacém, no Auditório Municipal, a partir das 21h30. Já disse 21 horas. A partir das 21h30, Rita Red Shoes, os seus sapatinhos vermelhos. Os No Soul Family vão também atuar. Aliás, No Soul Families vão também atuar. Vão atuar no campus do IPL em Benfica. A partir das 22 horas, Alexandre Guimarães, a fadista, vai estar. Deixa esta anotação, porque acho que no que toca ao fado há que deixar esta anotação. Em Espanha, em Ferrol, a partir das 21 horas, hora portuguesa, 21h30, hora portuguesa, portanto, 22 horas em Espanha. Mas eu acho que é quando toca ao fado, nós temos que abrir exceções. Já de vez em quando passando aqui informações sobre concertos que se vão realizar fora do país, e eu não costumo passar essa informação, mas a desta passo, ora porque é para amanhã, ora porque o fado é música tradicional portuguesa e deve, acima de tudo, ser divulgada, promovida e protegida, digamos assim, quanto mais não seja por nós. Portanto, Alexandre Guimarães vai estar amanhã em... Aliás, Alexandre Guimarães vai estar amanhã em Ferrol, Espanha, a partir das 21h30, 22h30, hora local. Portanto, 21h30, hora portuguesa. Samuel Uria vai atuar no Porto, no Art Club, a partir das 22h30 e com entradas pagas, como é habitual no Art Club. E por fim, Janita Salomé, recital, voz e piano, a partir das 21h30 e em Vila Viçosa, no Cineteatro de Vila Viçosa. De Vila Viçosa, aliás. É assim que termina esta segunda agenda. Vamos ficar com mais música. Primeiro com Hang Up de Madonna. Y's Don't Lie é a música que se segue, de Shakira com Alejandro Sanz. E depois trago-vos outras duas musiquinhas assim para dançar e para curtir, acima de tudo, mais do que para dançar, até para curtir. A música do GNR é uma versão da música do Roberto Carlos. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. É a música do GNR que vamos escutar logo depois de Y's Don't Lie, a música da Shakira com Alejandro Sanz. E depois vamos escutar, recordando, de 1980, o Chico Fininho do Rui Veloso. Só grandes músicas aqui no vosso canal 2, no vosso 100%. E quando eu voltar para as despedidas, vou-vos trazer então a terceira e última agenda de espetáculos para o resto da semana. Portanto, já sabem, continuam a ter bons motivos para ficarem ligados aqui no canal 2. Vamos à música, até já! So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly, slowly, time goes by. So slowly.

pro inferno. Chegando pela rua ao som do ruído, sempre na sua, sempre cheio de espida. Segue o seu caminho com a merda na algibeira, o Chico Fininho, frio da Cantareira. Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho, oh, Chico Fininho. Aos essas pela rua acima, depois de mais um jogo nas retretas, cobrindo uma tripa de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a maletina, ele é o maior da Cantareira. Vamos entrar nas despedidas do nosso programa, mas antes, como prometido e devido, há sempre a nossa terceira agenda. Exatamente, a nossa agenda. Cá está, até o computador sabe, já viu? Sérgio Lucas, no dia 26, vai estar, 26 de domingo, vai estar ao vivo no Palácio do Gelo em Viseu, a partir das 17 horas e com entrada livre. Ora, cá está, finalmente, um concerto com entrada livre. No dia 27 vamos ter... Aliás, dia 28 vamos ter... Não é, nem é dia 27, nem é dia 28, é dia 29. Como é que eu já ando? Dia 29 vamos ter Tiago Betancourt e os Manta. Eles vão estar em Rezende, nas festas da cidade, a partir das 22h30. E no dia 30, em Lisboa, no Glory Live Music Club, António Zambujo vai apresentar o seu trabalho guia e vai atuar a partir das 23 horas com entrada a 10 euros. Pois é, ele que, António Zambujo, que esteve, portanto, que esteve não, que vai estar neste fim de semana e mesmo já esteve noutros espetáculos anteriores, na Germany Tour, eu fiz referência porque é na Alemanha, nem sequer aqui perto, mas ele esteve e vai continuar a estar durante mais algum tempo na Alemanha, na sua Germany Tour. Ele não só, os da Ascarie também vão atuar em várias cidades da Alemanha. Andam uns destes dois, quer o grupo, quer o artista, pela Alemanha a atuar, para as comunidades portuguesas também. E enfim, portanto, vamos ter estes dois nomes da música portuguesa lá fora. Esperamos que façam boa viagem de regresso. E esperamos ter muita gente no dia 30 de setembro no Lisboa Live Music Club para assistir a um concerto de António Zambujo. É desta forma que chegamos ao final da nossa emissão. Pois é, chegamos mesmo ao final do nosso programa. Trago-vos duas músicas para nos despedirmos. A primeira música é do Sculter Beat e chama-se Mr. Fane. E a segunda é de Matt Pokora e chama-se Showbiz. É verdade, é assim que vamos acabar mais uma emissão, a quinta do A 100%, para a tarde de 24 de setembro de 2010. Eu, Carlos Bonaparte, tive um imenso prazer em estar convosco nestas duas horas de emissão que agora terminam. Na próxima semana estarei de volta, se tudo correr bem, e há de correr, no dia 1 de outubro, logo no primeiro dia do mês, para vos encher de espetáculos e de grandes músicas. Fiquem por aí, já a seguir continuem a dança com sertanejo pop universitário. Até para a semana! moi la pression. Si tu veux me suivre alors put your hands up. Si on allait leur faire un pull-up. Plus féroce que les fauves qui se vivent dans la meute. Elles viennent pour nous clasher. Se bougent sur le dance floor. Qui s'enflamme, nous affame. Battle en double mise. Elles savent bien qu'elles nous surexcitent. Se donnent encore jusqu'au bout. Sur ce beat sans limite. Touchdown sur notre base. La riposte, claquette, bat tout le show. L'impact de nos phases remet tout à niveau. Et c'est mon top qu'elles se mettent à danser sur du hardcore. Elles nous testent encore sur l'impro sans pouvoir suivre le flow. Elles viennent pour nous clasher. Se bougent sur le dance floor. Qui s'enflamme, nous affame. Battle en double mise. Elles savent bien qu'elles nous surexcitent. Se donnent encore jusqu'au bout. Sur ce beat sans limite. Showbiz. Encore jusqu'au bout. Sur ce beat sans limite. Showbiz.